DJ Júnior Eletrizante, virando as melhores batidas e fazendo você relembrar, aqui no Show do Hobby, espetacular. Bora, Caribinho! Vamos nessa! De um jeito ou vai de outro, bora, Eletrizante! Vai, vai! Você já sabe há muito tempo que eu te amei. Foi embora e voltaste a esquecer. E agora? Agora é sua vez. Fiquei esperando aqui sozinho o tempo passar. Mas eu sabia que você ia voltar. Você vai? Na vila, em Belém ou em qualquer lugar. Baixa o retorno aqui, Bruno. Comenta onde você tava aí, por favor, mano. Essa multidão. Essa aparelhagem é do povo. Ha, ha, príncipe de novo. Faz a galera agitar. Mega príncipe negro. O som da galera. E o GGS? Começando desse jeito, Lai. O quê? Tanta saudade. Ela não se despediu, nem disse adeus. Eu levo meu amigo Paulo Vitor. É noite sem da Top Tu, tá aí juntinho comigo, Alan Paulo Vitor. SOS Top Tu. Eu e ela. Só vocês dois. Já no telão SOS, passagens aéreas é com a Top Tour. E aí, PV? Você é mais que um desejo. Tamo junto. Não tem um dia que eu não fiz sentir. Vou sair, me divertir, tentar um pouco. Esquecer teu jeito de menina, o teu jeito de olhar. É pra você? É pra você que eu canto. É pra você que eu... O meu parceiro Adriel Braga falou eletrizante. Puxa aquelas! Você? Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço, encontro a sua força. Aí, precisa! Eu preciso de ver a verdade. Ultra Brilhinho! Tá aí comigo, aí, Brilhinho, você, Lucas! Vem, Lucas! Para, maluquinho! O MG tá na área! Olha, MG! A só na mulher ali? Meu parceiro MG! Minha amiga Betina! Tá aí comigo, bora, Betina! Adriel Braga! Paula Guiá, tá aí comigo aí, Paula! Esse casal que é muito fã do Eletrizante, tamo juntos sempre, viu? Minha amiga Luli, ela também! Diego Sanches! Daí, Diego! Meu parceiro Muralha tá aí comigo, Monique Sampaio. Um abraço aqui do Eletrizante do Pará. Tá dividindo, dividindo, dividindo. Mas acelera, Júnior. Esportiva, o meu empresário Richard Christian, estamos juntos. Sorte Esportiva na tela. Meu amor, escute com muita atenção o que eu vou dizer. Você é a razão do meu viver. Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci, foi paixão. A primeira vista, tudo que... E ali pelo camarote número 1, como sempre ela, minha amiga professora Andréia. E aí, Andréia? Loucuras, meu amor. Tudo tranquilo, tudo bem? Tudo preciso, tudo bem. Foi, eu vou até a lua. Arranco uma estrela da imensidão do céu. Essa é Robin na veia, bora professora Andréia. Eu não quero um pouquinho, eu quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Quem sabe aí? Sou capaz de gritar pra todo mundo ouvir que eu te amo e não... Olha no telão. Olha lá o seu nome e o meu no telão. Mas Felipe da Caju. De amor. E aí, Felipe? Eu faço meu bem pra você. O meu parceiro Wagner é a Cidinha. Também tá juntinho com a gente. Tá na emoção, tá tudo certinho. Você é tudo que eu desejo e tudo que eu mais almejo. O que é que tu quer? O que é que tu quer? É te fazer feliz e ser feliz com você. O mesmo dona Felipe da Caju. Aí tu já imagina escutando esse CD, bebendo uma estupidamente gelada. Eu sei dormir sem ter você, só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei, agora eu sei. Todos os pensamentos, né? Quer fazer, quer passar. 2021, né? 2.0. Sem você, sou ninguém. Thiago Rodrigues ao meu lado. Meu parceiro Raul Estubano também daí comigo. Aí, Raul. E você? Restaurante do bairro da Terra Firme. Mais uma do meu parceiro Paulino Cachorrinho, lá do Paulino Carnes. Esse patrocínio que é um patrocínio vitalício. E aí, Paulino Cachorrinho? Lembra? Lembra? Lembra? Meu amor, não consigo esquecer de você. Quando lembra, quando lembra, quando lembra. Quando lembro do seu jeito lindo. Era você a mais. Aquele amor, aquele amor, aquele amor. Amor à primeira vista. Parece que foi tudo. Minha amiga Mai. Quero tanto te amar. Tá de rock doido, né, Mai? Minha amiga Carol, e aí, Carol, um abração. Estou como criança perdida. E esse beijo, hein? Eu beijo na boca insensata. O meu parceiro Bruno Verdelho também tá aí comigo. E aí, Bruno? Combinou tua boca e minha. Aí só relembrando, né, mano? Estou aqui e eu te peço que te deve me. E esses lábios, como é que tá? Lábios tão vermelhos. Como é que tá? Lábios tão bonitos, é o amor. Eu não posso esquecer dos lábios. E no quarto fechado, eu não paro de pensar. E você? Eu não posso esquecer dos lados. E do amor? Do amor. E do amor? Do amor. Meu amor. Vai na batida, vai na batida, vai eletrizante. Tá um cuzão, só um cabelão. Só um cuzão, só um cabelão. Toma na pressão, toma de ladrão. Toma na pressão, toma de ladrão. Vai moleque doido, vai, vai moleque doido. Vai moleque doido, vai, vai moleque doido. Vai moleque doido. Me olha com cara de mal. Vai meu DJ, vai meu DJ. A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro. Segue sujo, selvagem, coisa de momento. Só no poque, poque, poque, poque, poque, poque. E só no poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque, poque. Amar é admirar com o coração. Essa é a visão de alguém que ama. Quem sabe vai cantar. Duvidas. E aí, Potira? Estamos juntos! Pituca da Ponta, ele tá felizão! Nosso leão, volte, né? Voltou! É! Tampouco consigo disfarçar o amor que sinto por. E aí, Betina? É a Libra! Você me chama, tô pronta, vem! Amiga Betina! Ela, Paula Guiar! Monique Sampaio! Pode mudar agora! Chega o sushi, vai! Nem a lua, é Luli. Nem as estrelas virão como o seu olhar. E você? Vou gritar pra o mundo ouvir que te desejo. Você é o meu par perfeito. Você é o meu par perfeito. Perfeito, perfeito! Aquele par perfeito! Pra aquela mulher que sente saudade do que ainda não viveu. Sinto saudades do que a gente não viveu. Vai beber? Eu só queria uma chance. Você vai! Que eu vou te fazer feliz. E que seja só por uma noite. Eu vou realizar os teus pensamentos e impuros de amor. Por esse louco. O meu parceiro Wallace Salles! Marketing número 1 da Vila Sorriso. Para você. Sobrar, já mandou. Eu não quero nem saber o que vai acontecer. Ei, Adriel, prepara, papai. Seu nome e telefone, na minha agenda eu apaguei. Tô na piscina, minha lista agora não tem mais ninguém. Daquele jeito. Hoje tem alguém, mas agora é minha vez. É a aula. O tempo fica sem ligar. Olha, MG! Fortíssimo, MG! Celular, uma mensagem que eu mandei. Armazenar, vou apagar, vou esperar e responder. Paulo Vitor! SOS Passagens Aéreas! Vou atender. É top tour na parada, meu irmão! Hoje ele tá na ponta esquerda. Qualquer coisa ele dá de elástico e bate pro gol, meu irmão. Bora! Vai, vai. Eu quero é mais! Pra aquela mulher que se apaixonou, amou o cara de verdade. Mas aí o relacionamento não deu certo, ela disse. Encontrei o amor. O quê? Mas sozinho estou. Infelizmente. Só não posso explicar. Por quê, bebê? Porque o destino mudou nossa felicidade. Hoje segunda tem a segunda do Robin no Caribe, bebê. Eu faço amor com o vazio que ficou. Ultra Brenino já confirmou. Sem você. Hoje de segunda ninguém me segura, papai. E aí, Lucas? É o maluquinho. Pode cantar, viu? O nosso amor foi mais que um sonho. Mais que o quê? Mais que lembranças, uma louca paixão. Vem, vem. Vem, diz pra mim que também me amou. Vem fazer feliz pra sempre, amor. O nosso amor foi mais que um sonho. Mais que lembranças, uma louca paixão. Vem, bebê. Vem, diz pra mim que também me amou. Vem, vem. Tem sorte, é? Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. Ô, minha vida! Minha vida, meu amor, eu tenho sorte. Papai chegou! O seu presente que Deus me deu. Bora, meu Thiago Rodrigues! Tenho sorte de te conhecer, sorte de poder amar você, sorte de dormir nos braços teus. O aniversário da Maiara! O meu parceiro Wagner, o Cleber, o Carlinhos, a Maiara, a Gabi, o Micael e o Caio. Alô, Matheus! Todo mundo juntinho! Toma então, vai! Estou com muito te trair. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo. Deve saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer. Mas quase nem vem! Nem vem, nem vem. O meu parceiro Carlinhos Serrão tá aí com a gente, bora Carlinhos! Abraço aqui do Eletrizante, maninho! Nem vem, nem vem, nem vem dizer! Que você tem outro alguém, sei que não mereço, enlouqueço. E aí, Karina? O quê? Quero tanto te fazer. Vai, eletrizante! MG! Que tal puxar assim, ó? Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Mas você... Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora pro campo, outra data pra poder se enterrar. Faz agora as mulheres lembrarem aquele casco velho, eletrizante. Faz! Bota pra lembrar! Bota pra lembrar! Essa aqui é a história daquela mulher bandida. Ela pensou que nunca ia deixar ela na fita. Mas sempre vem aquele cara que vem, mexe, revira tudo. Aí tu já viu, né? Nunca pensei me apaixonar assim. Você surgiu, me deu o que eu sonhei. Nosso amor é lindo e eu me entreguei. Leandro Bezerra, minha Madonna Bezerra. A vida inteira queria amar alguém. O quê? Que me desse aquele amor. Um amor sincero. Encontrei você, meu doce anjo. Minha felicidade já não tem mais fim. Fala, bebê, fala pra mim. Aniversário da Maiara! Meu parceiro Wagner, o Cleber, o Carlinhos, o Gabi, o Micael e o Caio! Alô, Matheus! Parabéns, Maiara! Tribulando o batidão! Vai, Júlio! Quando tu me der um sorriso, eu te dou um beijo. Como é que vai? Vai virar tua cabeça, vai perder o meio. Tu tá com medo, tá? Tá com medo de amar, é. Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vetro tocar. Deixa... Alves Artes no telão, Wagner! Quando tu me deu um sorriso, eu te dou um beijo. Olha, olha. Oh, oh, oh. Vai virar tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar. Já na tela também, Alves Artes! Móveis é a empresa que comanda os melhores móveis planejados pra você que quer dar um grau na sua cozinha, na sua sala, no seu quarto. Móveis Planejados é na Alves Artes. Tá fechado com a emoção, tá com o eletrizante, tá tudo certo, esquece. Se fosse na primeira vez, tá rolando um sentimento, um movimento e o carinho que a gente fez. Minha amiga Cleidiane, a melhor zagueira. Quero mais. Do Curió. Ela responde, os empresários da Ceasa do Bicho Tiro comigo. Manda, e aí, meiote, para Marcelo, para maluquinho. As mulheres que estão de namorado novo aí, diz! Eu vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, não do jeito. Amiga Marcela, e aí, Marcela? Tá de rock doido, né? Pintei o meu cabelo, me valorizei. Bora, Mai! É a Mai do Rob! E a por cima, hoje te mostrei meu novo namorado. E você pensou? Pensou que eu ia chorar por você. Pode cantar, pode cantar! Tá. Que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra você. Cobiçado! Manda no WhatsApp aí! Bandida, puro desejo. Vai, DJ! Meu irmão! O cara tá sofrendo, aí ele vem pra festa pra esquecer, e o eletrizante faz isso. Vai, eletrizante, vai, eletrizante. Disse. Vamos, vamos. E aí, Paulo Vitor, é o homem da Top Du. Sabe que você tem moral comigo, viu? Bora pra Cancu? Bora! Daquele jeito! E você? Galera também do Miri! O Sebeco também, o Darlesson. Tá aqui no Carimbinho, tá tudo certinho. Bora nessa! Felipe da Caju. Alô, Felipe da Caju! Bora começar, Rodrigues. E o convite sempre é muito especial, gente. Toda segunda-feira tem o nosso hobby aqui no Caribe e vários convidados especiais. Vem pra emoção, vem pra emoção! DJ, DJ, DJ Júnior Eletrizante. Bora, meu eletrizante, bora, meu eletrizante! Senhoras e senhores, o show do eletrizante vai começar. Vamos! Vai começar. Vamos começar, Caribe! Senhoras e senhores, o show do eletrizante vai começar. Vai começar. Sempre. Em nome de Sorte Esportiva, Paulinho Carnes, Absolute Serviços Automotivos, Esmalteria Eliane Lobato, Barbearia Reblack e Alves Artes apresentam DJ Júnior Eletrizante. O teu DJ chegou. A verdadeira aula começa agora. A verdadeira aula começa agora. Papai chegou! Bora botar pressão no Caribe! Bora eletrizante, bora eletrizante! Galera do Flamengo que tá feliz da vida aí! Foi 5-0 pro Mengão! Galera do Clube do Remo, galera do Paysandu! Quem tá solteiro, quem tá solteira aí! Para meu eletrizante, chegou a hora de pegar. Bora Juninho eletrizante, pega essa cachorra. Bora Juninho eletrizante, pega essa cachorra. Pega, pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega. O professor chegou. O professor já tá na área, o curso vai começar. O professor já tá na área, o curso vai começar. No escuro. When your legs don't work like they used to before. Amor, te arruma. Vamos pro Atalaia. Ela falou, eu vou pro Atalaia. Mas eu tenho que voltar domingo pra curtir o Robin e o Crocodilo no Caribe. Então, lá vai fogo! Atalaia é o caralho! Explode! Chega! Vai fogo, fogo! E doida tudo! E doida, doida tudo! E doida! E doido! Nem o sol, nem a lua. Meu quê? Nem as estrelas brilham como o seu. Vai, DJ! Vou gritar. MG! Tá perfeito, e Adriel! Tá amiga Paula Guiar, Betina! Monique Sampaio, alô Muralha! Alô Muralha! DJ! Vai na batida, na batida, na batida! Dieguinho! Dieguinho! Dieguinho da Hokkaido! Por favor, essa luz aqui! O responsável pode apagá-la. Apaga a luz, apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Apaga a luz, apaga tudo. No escurinho isso, no escurinho, no escurinho. Apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo. Tem mulher que só gosta de fazer amor no escurinho. Deixa no escuro. Apaga a luz, apaga tudo. Que o bagulho doido não para. 3, 2, 1, já! Vai eletrizante, vai, vai eletrizante, vai eletrizante, vai eletrizante. Faz o caqueado, faz. Vai, moleque doido! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Peitinho pequenininho, na bunda grandona. Peitinho pequenininho, na bunda grandona. Vai sacar valona, vai sacar valona. Vai sacar valona, vai sacar valona. Deixa na batidão, deixa na batidão. Deixa na batidão, deixa na batidão. Vai, meu DJ, vai, meu DJ. Pagador será sapatão, pagador será sapatão, pagador será sapatão. O empresário Rafaelzinho do Ponte da Chapa. Galera aí que comanda a Vila Sorriso, bora lá, Cissaris. Atenção, meninas, segue o baile. O meu parceiro Manga. E aí, Manguinha? Abraço pra você e pro Adonis. E já no telão. Absolute Serviços Automotivos. É a empresa que tá fechado com o eletrizante do Pará. É Absolute na parada. Vai na batida. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Raíssa Mirella, Nani Souza e a Luara Beatriz. Tá comigo, tá comigo. Se parei, porra, tô solto, soltei agora. E aí, Luara Beatriz? DJ do baile, eu vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar, vou sentar na tua piroca. Vem pira, vem pira, tá solteira, vem pira, vem pira. Vai, tá solteira, tá solteira, tá solteira, tá solteira. Atende, bebê! Oh, baby, me aprendi. Aqui, ó. Aqui, vontade de tacar meu celular na parede. Oh, bebê! Fome Salgados é o sucesso do momento. E aí, meu parceiro Bruno Verdeiro, estamos juntos, mano. O meu parceiro Cleito da Conveniência Royal, minha amiga Ananda, também tá aí com a gente. Ananda, SOS, passagens aéreas. Vai DJ, vai DJ. Ela fala que quer que eu sou criminoso. Ela tá na zona sul, eu sou criado todo. Alô, Fagner, eu quero trair. Traição é traição, romance é romance. Amor é amor, e o lance é o lance. Traição é traição, romance é romance. E as mulheres que gostam de beber aquele gin, hein? Ela tá movimentando. Tá movimentando. Thiago Rodrigues, tchau, bravo, porra. É faixa rosa. Já na tela, Agência P, com Vinícius. Meu parceiro Gabriel e amiga Paula, estamos juntos, viu? Abraço aqui do Eletrizante, abraço do teu DJ. O quê? Lá vem. E ela. E ela tá. DJ Udiel Brabo. Quem sabe a dancinha vai? Caqueado, caqueado da dancinha vai começar. MG, cadê o caqueado, MG? Cadê o teu caqueado, MG? Caqueado, caqueado da dancinha. Essa dancinha da quadrilha. A dancinha da quadrilha. Faz a dancinha. A dancinha da quadrilha. Faz a dancinha do carimbó. Dancinha do carimbó. Dancinha do carimbó. Dancinha do carimbó. Dancinha do carimbó. Faz a dancinha da capoeira. Dancinha da capoeira. Dancinha. Capoeira. Dancinha. Capoeira. Dancinha. Capoeira. Faz a dancinha do carretel. Dancinha do carretel. Dancinha do carretel. Dancinha do carretel. Deixa eu pegar uma marquete. Todo dia eu me lembro de você. Todos os nossos momentos de prazer. DJ Tuíra Boy! Cadê ele? É o boy, boy, boy! Tuíra Boy! Silvia Torres! Cadê o Vlad, sim? Amigo Vlad! Leandrão! Amiga Mai do Rob! O Vlad tá apaixonado! Ele falou, agora vai! Lembrar, joga uma marcante pra galera. Vai, Júlio! Olha só o caqueado. Pra quem gosta de fazer caqueada, olha só. Toma caqueado, toma, toma caqueado. Toma caqueado, toma, caqueado, toma, caqueado, toma, toma, toma, toma, toma. Vem xingando pra direita, vem xingando pra esquerda. Vem xingando pra direita, vem xingando pra esquerda. Olha os caras doido, é muito caqueado. Olha os caras doido, é muito caqueado. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. É muito caqueado. Não é que eu digo pra mostrar como é que Mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Sal, sal, sal. Faz cara de mal. Sal, sal, sal, sal, sal, sal. Bora no xingado, bora no caqueado. Bora no xingado, bora no caqueado. E a adega número 1 de Belém do Pará. La Casa del Whisky. Vai dançando, vai dançando. Com o empresário Luciano, estamos juntos. O único patrocínio que eu não pego dinheiro, fica tudo em bebida. La Casa del Whisky. Eu tenho que tocar essa. A versão original que as mulheres dão muito valor. Thiago. Thiago. Essa é a visão. De amarelo aí. Meu amigo Bruno do Caribe, dá uma aumentada no retorno aqui, mano. Tá baixinho. O amor que sinto por você ter. Você me chama, tô pronta, vem usar. Se me liga, já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem querer. Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas brilham como o seu olhar. Vou gritar. Pro que, bebê? O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pra ideia, porra. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pra ideia, porra. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro. DJ Yud é o brabo. Fala pra ouvir, tu. Em Vegas. Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pra ideia, porra. Férias de verão é rave no... E aí, Paulinho da G1? E hoje é todo mundo. Fala pra cima. Fala daquele no... jeito. Eles ficam parados. E aproveita o vulco pra sarrar. No nosso rabo, tô louca de lança. Chama, chama. Minha bunda balança, tô louca de lança. Chama, ó, que minha bunda balança aí. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pra ideia, porra. O que acontece em Vegas? E aqui, juntinho comigo, meu parceiro Paulo Vito. É o PV, papai. SOS. Passagens aéreas é top tour. Morri em Vegas. O Brasil respira top tour, viu? Qualquer canto do Brasil tem top tour na parada. E o Paulo Vito gosta dessa. Lá vai fogo. Primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem. E você me entende, que sonho bom. Que sonho bom, que sonho bom. Te amo, te amo, te amarei até que um novo amor. Meu coração foi tão forte assim. Forte abraço, meu parceiro Bolacha. Uma boa recuperação pra você, viu, maninho? Terça-feira a gente vai fazer aquela visita. General Bolacha, estamos juntos! Que o coração quer dizer, meu coração inocente, um coração que tanto te amou. Tu sabes que no mais profundo de minha alma sinto teu amor. Meu amor em ti não foi uma ilusão. Me lembro, vejo o que vivi. Porque me curaste quando estava sofrendo, perdido com o coração partido. Vamos, João. Foi no lava na vista como um sonho. Fica aí. Era que nunca me abandone. Tu me abraçaste quando estava frio. Não entendi. E depois tu baixa, eu tenho que soltar a voz, que eu não escuto, entendeu? Lá vai fogo. Eletrizante do Pará. Elas dançarem! Parceiro Replay! Tá na voz, senta, e aí, Replay, um abraço! do Júnior, mano! Tem moral! Solteira, tá solteira. E aí, pituca da ponta, abração, mano. Tá solteira, tá solteira, tá solteira agora. This is the rhythm of the night. The night, oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. Tá solteira, tá solteira, tá solteira agora. DJ pro baile, eu vou sentar na você, sentar na você, sentar na você, sentar na você, sentar na tua piroca. Tá, tá solteira, tá solteira, tá solteira, tá solteira agora. Tá solteira, vem pira, vem pira, vem pira, vem pira, solteira agora. Vem pira, vem pira, vem pira, vem pira. Vem, DJ, me arrasta pra treta. Pode fazer o que você quiser. Eu fico de quatro, faço a posição. Tu também vai checar no XRE. Então bota, bota. Lá vem a dança, lá vem a dança, lá vem a dança, lá vem a dança. É a dança do viadinho. Vai dançando, vai dançando, vai. Só um cuzão, só um cabelão. Só um cuzão. Só um cabelão, toma na pressão, toma de ladrão, toma na pressão, toma de ladrão. Vou tentar de quatro, tu vem por trás e me bota. Vou tentar de quatro, tu vem por trás e me bota. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Mais uma cai lá fora, nós dois lá. Valeu, gente! Passa a bola aqui pro Júnior Pressão e no Gordo! Vou conduzir o sucesso a partir de agora! E aí, Pressão! Eletrizante 2!